E você vai. Eu pensei que esse amor da gente, uma madrugada de amor, você chamava de encontro. Hoje não passa pena, quando você confunde um homem com E vai. Eu vou cuidar de mim, esquecer de você, porque a vida é louca. Você pode ver como eu perdi. E se um dia eu acender esse ciclo, a culpa não era do coração. Sem saber, vai que um dia eu puder. Tão longe de você, você tão longe, você tão longe. E você, você. Vai sentir saudade, vai querer. E você vai correr atrás de mim. Eu não te quero mais. Com você que quis, vai ser melhor pra vagabundo louco. Eu pensei que essa puta a gente duraria. Madrugada de amor, você chama eu e te encontrar. Hoje não passa pena nenhuma. Você corre um homem como aquele. E vai pagar. E vai ser. Eu vou cuidar de mim, esquecer de você. Do que a vida andou. Você pode, como eu. E se um dia eu acendesse esse fogo, a culpa não era minha, era do. E se vai, até. E vou. Tamo junto, Paulo! Opa! Vamos, meu hacker! André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Meu parceiro Alan e Salles, tamo junto! Bora, Juliano! É o cabaré, do gordinho, né? Estourou! Vai!